Forasteiros. Episódio 1. Vê só, meu bem, é daqui que a gente vem. Essas são as nossas raízes, nós é caipira. O tempo passa, mas tem coisa que não muda nunca. Tenho certeza que você vai amar vir brincar na casa da avó. Pena que o meu avô, que é o seu biso, você não vai conhecer, filho. Mais 6 meses e ele ia poder te ver. Minha Nossa Senhora, o que será agora? Oi, Clarice. Poxa vida, hein? Tô tentando te ligar faz 30 minutos e você não atende. Deve estar sem sinal. Ah, beleza, tudo bem, mas só que tava tocando, né? Carlos, eu já te falei que ele toca aí pra você, mesmo sem sinal aqui. Pra mim não tocou. Toda vez é a mesma coisa? Toda vez não. E agora é o seguinte, você tá carregando o meu garotão dentro da sua barriga. Agora é tudo diferente, né? Ai, Carlos, a gente nem sabe se é um menino. Olha, eu tô dirigindo. Quando eu chegar, eu te ligo, tá bom? Se cuida, menina. Vamos proteger esse bebê que não foi nada fácil, né? Não era pra ser assim. Eu te amando demais. E que preço tô pagando por isso? Pagando por isso. Da mantiqueira. Não é simplesmente maravilhoso, Marta? Esse lugar é uma pérola ainda não descoberta. Vai ser tão lindo. Já consigo imaginar. É a sua missão, Tuquinha. Dá pras pessoas a oportunidade de sentir essa energia linda da natureza. Sair da tela e se reconectar. Isso é tão necessário nos dias de hoje. Em 1 quilômetro, você chegou ao seu destino. Meu destino? É aqui, Marta. Nessa montanhona, com essa floresta linda. Acredita que nenhum dos meus irmãos quis ficar com uma parte das terras dessa divisão? Vai entender. Queria te mostrar do outro lado, mas estamos sem passagem por enquanto. Tem uma moça ali, Tuca. Ela deve saber algum lugar para atravessar. Quando eu vim com o seu Regis, ele disse que existia um jeito antigo. Uma ponte que caiu. Vamos precisar refazer. Meu Deus, Tuca. A mulher tá com uma foice. Cuidado. Matinha, eles são inofensivos. Pessoas de bom coração. Acho que tá até rezando. Esses caipiras são um barato mesmo. Minha senhora, com licença. Oi, pode falar. Ah, muito obrigado pela sua atenção. Minha querida, me diga uma coisa. Existe alguma outra maneira de chegar na montanha? Existe não, só por aqui mesmo. Toda vez que alguém quer ir pro outro lado, precisa enfiar os pés nesse brejo. Mas que coisa, não é mesmo? O que vocês querem do outro lado? Sim. Desculpe, não me apresentei. Meu nome é Antônio Martins do Carmo. Pode me chamar de Tuca. É um apelido de infância, sabe como é? Sei. E seu nome, senhora? Qual seria? É Fabiola. Pode me chamar de Fabiola. Pois bem, Fabiola. Estou aqui compartilhando com a Marta esse nosso projeto de mudar para sempre a história dessa vila. Você com certeza vai adorar a novidade. Vocês me dão licença que eu preciso continuar aqui? Você tá pescando? Só sou pescando planta, moça. Bom, muito bem. Obrigado. Um prazer conhecer você, Fabiana. Fabiola. Ah, sim, sim. Vamos, Matinha. Parece que ela não sabe muito mais do que a gente, Marta. Vamos. Vamos atrás do seu Regis. Um verdadeiro matuto, conhece tudo da região. Você precisa conhecer esse homem. Cada história, uma melhor que a outra. O caos, como eles dizem aqui. Nossa, já consigo imaginar como vai ficar lindos os chalezinhos pendurados nessa montanha. Coisa mais linda. O senhor estava aprontando, meu avô? O que o senhor estava aprontando? Benção, mãe. Como que a senhora tá? Ô, Clarice, minha filha. Que alegria. Vamos chegar. Depois sua irmã tira as malas do carro. A Fabiola não tá em casa? No dia do velório, mãe? Sua irmã foi buscar as painas da Taboa pra fazer o travesseiro pro seu avô, Clarice. Impressionante. Até hoje ela deu um jeito de ir no brejo, né, mãe? Precisa sempre colocar alguma coisa de Taboa junto com o morto. É pra ver se Nossa Senhora abençoa a passagem. Logo sua irmã vem. Ai, mãe, tô tão triste que eu não consegui me despedir do vô. Nem acredito. Quando você me ligou pra contar... É, minha filha. A morte não dá aviso, não. Por isso você tem que me ver é muito. Antes que eu morra de saudade. Ai, mãe, que horror. Todo ano eu venho, tudo que é festa eu tô. E você sabe que o mercadinho dá trabalho, né? Já foi difícil ter que deixar o Carlos lá sozinho dessa vez. E ele te mandou um beijo falando nisso. Só pensa em trabalho vocês dois. Depois acontece o que aconteceu com o seu avô. Aí não tem dinheiro que salve. Ai, mãe, que isso? E quando eu mando ajuda aqui pra casa, você não reclama não, né? Aliás, esse dinheiro vai ser importante daqui pra frente, viu? Eu preciso te contar uma coisa. O que foi isso? Sei não, minha filha. O que tá acontecendo aqui? Desculpem. Nós viemos encontrar o seu Regis, mas aí nos deparamos com... Se morto no meio da sala. O corpo do senhor Regis, Marta. Me desculpem. Meus pêsames, dona... Jaci. Ai, Jaci, me desculpe. É que eu não estou acostumada a essas coisas. Ninguém está acostumado com a morte. E vocês, quem que são? Permita-me apresentar, sou Antônio. Pode me chamar de Tuca. Essa é minha namorada, a Marta. Vocês conheciam meu sogro? Sim, o seu Regis estava me ajudando com o empreendimento. Empreendimento? Cada uma que o Regis inventava. Clarice, pega um copo de água com açúcar para a moça. Bem, o pessoal chega em uma hora. Vocês fiquem à vontade. A gente vai servir uma comida. Fabiola, tava ficando preocupada. Você? Essa noite caindo e você no brejo. Vocês se conhecem? Não. Sim. Música. irmã? Foi chorar pra água, foi? Sei não, Clarice. Não tô com um sentimento muito bom. E como que vai estar, Fabiola? Perdemos o vô. Parece a dor de perder o pai. Tudo de novo. Eles eram tão parecidos. Eu não acho. E o que você sabe? Você nem tinha nascido quando ele morreu? Você tinha 2 anos, Clarice. Também não sabe de nada. E quem convivia com o vô todo dia era eu. Meninas, não sei do que vocês estão falando, mas não é hora disso. Clarice, leva logo a água para a moça, que ela está parecendo um fantasma. Fabiola, troca essa roupa de lama. Coloca o lenço vermelho no pescoço do seu vô. Só falta isso. Hoje a gente se despede, seu Regis. Se Deus quiser. Ô, Fabi, quem é esse homem aí falando com a mãe? Uai, Clarice, com essa roupa, o que você acha? Mas eu nunca vi um padre tão novinho, só na festa junina. Clarice, olha o respeito com o homem. Tá até nervoso, tadinho. Tá mesmo. Precisa ver ele na missa, perdido, perdido. Também, substituir o padre Lúcio não é pra qualquer um, não. Com licença, mãe. Padre Pedro. Essa é minha outra filha, a Clarice que eu te falei, a quem mora na cidade. Ouvi bastante de você. Meus sentimentos, Clarice. Meus sentimentos, Fabiola. Estava aqui falando com sua mãe sobre como o reino dos céus está reservado àqueles que em vida praticam as boas ações e creem, acima de tudo, em Deus Pai. Rezaremos juntos para que ele descanse nos braços de Deus. Amém. Amém. Podemos começar a cerimônia em 10 minutinhos, tá bem? Com licença, Jaci, vou me preparando. Sim, sim. Meninas, travesseiro e o lenço no seu vô. Fabiola, você tá muito distraída hoje. Não podemos começar a missa sem tudo pronto. Tem que dar tudo certo hoje. Meus bons sentimentos, minha querida. Ô, Francisco, minha amiga. Muito obrigada. Acho que isso aí não vai mesmo, Jaci. Mesmo com o travesseiro de taboa. Ah, a gente faz o que pode, não é, Francisco? Pronto, mãe. Benção, madrinha. Ô, Fabiola, Clarice, que bom te ver de novo por aqui. Ai, tia Francisca, você vê? Eu nem tive a chance de me despedir. Sinto muito, Clarice. Você foi no brejo da taboa hoje, Fabiola? É, fui sim. Ouviu a água? Ah, ouvi. Continue atenta, Fabiola. Desejo-lhe sorte. Ah, obrigada. Meus filhos, estamos aqui reunidos para homenagear a alma de Regis Santos, que em vida foi um servo devoto do Senhor, praticou a caridade e honrou seu trabalho, foi um servente de Deus que cumpriu sua obrigação como pai, como avô, como provedor. Pai nosso que estás no céu, Fabi, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que eu vou vomitar. Como assim? Tem algum cheiro podre nessa sala? Eu não estou sentindo cheiro nenhum. Só um pouco de mofo. Nos acostumou, foi? Tá ficando fresca na cidade? Vem, vamos tomar um ar lá fora. Que foi? Que você está me olhando? Ô, Clarice, você tá diferente. Assim, alguma coisa na sua cara. Não sei. Deixa disso, Fabi. Ai, não tô me sentindo muito bem, não. Clarice! Você tá grávida! Xiu, imagina se a mãe escuta e eu nem contei nada pra ela ainda. Ai, que bênção! Chegou a hora da tia Fabi. Imagina. Ah, eu vou ensinar tudo da taboa pra ela. Como faz bolsa, chapéu, corda, esteira. Ai, mais uma artesã da família Rosa. Fabiola, a gente conversa disso depois. Eu não tô me sentindo bem comemorando o nascimento no velório. É verdade, você tá certa. Nossa, a mãe vai ficar muito feliz. Que Deus o tenha, Regis, e que Nossa Senhora o aceite em seus braços. Amém. Amém. Tudo pronto lá no cemitério, Dona Jaci. Pode levar? Pode, Zé. Muito obrigada. Vem cá, meninas. Mãe, a senhora não vai acreditar. Vou fazer um chá pra gente conversar. Eu trouxe aquelas bolachinhas, mãe, que a senhora adora. Clarice, já falei que não é pra trazer aquelas porcaria da cidade pra mãe. Depois fica com a pressão alta, tomando remédio direto. Ai, Fabi, a vida é uma só. Toma aqui, mãe. Vem cá, meninas. Preciso contar uma coisa pra vocês. Que isso, mãe? Tá acontecendo alguma coisa? Ainda não, mas eu desconfio que vai. Fala logo, mãe. O que, que a senhora tem? O médico do postinho deu notícia ruim? Minhas filhas, eu sempre disse a vocês, os homens não são todos iguais e nem todos a gente pode confiar. Sim, mãe, você já falou isso um monte de vez. O pai de vocês era um homem bom, mas não são todos, não. Às vezes eles fazem até alguma coisa boa para compensar essa maldade toda. Mas quando eles também fazem muita coisa errada, nem o verme da terra aceita eles. Eles quem, mãe? Seu vô, Clarice. Seu vô. Ah, mãe, você sempre de implicância com o vô. Não tô acreditando que você vai falar isso dele até no dia que ele morreu. Pois é, minha filha. Eu não sei se ele morreu. Endoidou agora? Olha o respeito, Clarice. É claro que ele morreu. Eu vi o corpo também. Mas tô dizendo que eu não sei. Não sei se ele vai ficar morto. Pronto, é isso. Mãe, acho que a senhora não tá passando muito bem. Você quer que eu chame o Padre Pedro pra conversar com a senhora? Clarice, eu sei do que tô falando. Não precisa de menino nenhum me dando conselho. O padre pode falar as coisas bonitas que quiser. Mas a verdade é que o vô de vocês não conquistou o direito de descansar em paz. E no final, ele vai atazanar a vida da gente, da vila toda. Mãe, eu sei que vocês não se gostavam, mas agora não é hora de ficar falando coisa ruim do vô. Vamos rezar pra ele descansar tranquilo? Eu não sei se a nossa vontade faz a diferença. Apesar de tudo, se eu pudesse, eu livrava ele. Quem não vai querer é a terra mesmo. Como que é isso, mãe? Quem conhece sabe, Fabíola. Eu vi os sinais. A pele repuxada, seca, o mau cheiro. O cheiro? Sua madrinha Francisca me confirmou. Não tem como escapar. Daqui 3 dias, vocês precisam estar no cemitério. É nesse dia que a terra vai cuspir ele. Clarice, Fabíola, o seu avô Regis vai virar um corpo seco. Forasteiros é uma idealização de Luísa Bagoppi e Marcela Guerra, com roteiro de Luísa Bagoppi e Marcela Guerra, orientação de pesquisa de Renato Sparapan e Chiara Beltrame, tutoria de roteiro de Rafa Balil, produção de Luísa Bagoppi, montagem, finalização e mixagem de Luísa Bagoppi, produção de elenco de Lia Arueira, trilha sonora de Dani Vi e Lígia Camada, Foley e sonoplastia de Lia Arueira e Priscila Tomate, captação de voz de Lia Arueira, identidade visual de Marcela Guerra. Contando com as atuações de Silvana Ferraz, como Fabiola, Stephanie Godoy, como Clarice, Nilda Maria de Souza, como Jaci, Ana Maria Guimarães, como Francisca, Matheus Corrá, como Zezinho, Tom Butcher, como Padre Pedro, Fábio Santos, como Tuca, Aide Paixão, como Marta, Felipe José, como Álvaro e Regis, Sônia Fernandes, como Geni, Vera Lúcia Godoy, como Rita, Tatiana de Almeida, como Laura, Veridiana de Cássia, como Carminda, Daniela Mendonça, como Aninha, Rodolfo, como Carlos, Daniel Prado, como Tonhão e Corpo Seco, Benedito Coelho, de Homem 2 e Corpo Seco, Eduardo Rodrigues, como Homem 1 e Corpo Seco, Cecílio Corrá, como Policial e Corpo Seco, Nando Ribeiro, como Homem 3 e Corpo Seco, e Léo Mufassa, como Corpo Seco. No coro, Robson Jaibé, Thiago Avelaneda, Guto Nogueira e Kate. Forasteiros é um projeto executado pelo Marlu Criações através do Programa de Apoio à Cultura do Estado de São Paulo, PROAC.